Fala sério. Quem é que mistura o rap com o samba? É, eu disse samba. E pega um DJ. Meu samba é assim, tá bom pra mim? Dois toca-discos e um tamborim. A calça é larga, o boné pro lado. 4x4, mais 5 opato. Aperta o play, aumenta o som e joga na seda, aquele do bom. No batidão, chora cuica, erros e acertos, parceiros, coisas da vida. Mas quem diria, que engraçado, hein? Foi pra cadeia agora, bomba no rádio. MD2 de novo, a voz do povo. O tiozinho mais velho, é o moleque mais novo. Trago cultura, de um jeito simples. Corpo fechado, que não aceita revide. Você não sabe o que que rola, parceiro, te conto. Só um tempinho pra mim, tô pronto. Se eu canto rap é que meu samba não vai parar. E se eu canto samba? Meu rap agora tá lá. Não adianta, vamos que o som não pode piroca, pode parar. Se eu canto rap, meu samba não vai parar. E se eu canto samba, vamos que vamos, não adianta. Vamos que o som não pode piroca, não pode parar. Meu samba é assim, chega e fortalece a corrente. Vagabundo corre atrás porque eu já tô lá na frente. Meu samba é assim, luto por toda minha gente, tá ligado? RJ tipo linha de frente. Meu samba é assim, tá bom pra mim. Dois toca-discos e um tamborim. A calça é larga, o boné pro lado. 4x4, mais 5 opado. O cadetão, rodou o mundo. Assinatura, e tá lá no muro. Se eu quero fama, não, pergunte assim. O que é o samba? Meu samba é assim. Minha camisa é manifesto, 33 e 1 terço. Quem tem estilo reconhece que já vem de berço. É fosse branco, fica no talento com jeans. São as coisas simples da vida que me fazem feliz. Se eu canto rap, meu samba não vai parar. E se eu canto um samba, meu rap agora tá lá. Não adianta, meu rap não vai parar. Vamos que o som não pode parar. Se eu canto rap, meu samba não vai parar. E se eu canto um samba, meu rap agora tá lá. Não adianta, vamos que o som não pode parar. Quebrar assim. Eu tô te dizendo, meu samba é assim. Tá bom pra mim, dois toca-discos e um tamborim. A calça é larga, boné pro lado. 4x4, mais 5 opado. Quem tem os beats e sabe o que faz, bota a mulherada sambando e pedindo mais. Muito bem, de ouvir no João Nogueira do rap, junto com o samba lá na quadra da Mangueira. Do samba de primeiro esquentando os tamborins. Meu som é assim, minha cara é assim, minha voz é assim, eu sou assim. Se quiser gostar de mim, aí, meu samba é assim. Aí, malandragem, tem que piscar 3 vezes pra entrar no movimento. Diz aí, diz aí. Meu samba é assim. São africanas mesmo, completamente. Então uniu as duas coisas e saiu assim um samba bonito.